felicidade dos teus olhos é nas ruas do seu coração. Eu moro em você, eu vivo em você. Seu beijo é minha fonte de prazer. Escondo minhas mãos nos seus cabelos, descanso meu olhar nos olhos seus. Eu moro em você, eu vivo em você, yeah, yeah. Em nós só tem amor, não tem adeus. Não tem adeus. Não tem adeus batendo a porta. É o desejo correndo nas veias, é a marca nas unhas, nas costas. É o amor estampado na cara de quem se gosta. Alô, Valéria! Pelo amor de Deus! Deslizo minha mão nos seus cabelos, descanso meu olhar nos olhos seus. Eu moro em você, eu vivo em você. Em nós só tem amor, não tem adeus.